Sinto um desejo tão belo que hoje eu não quero por nada no mundo deixar. Na madrugada te quero, na noite e no dia, é sede de amar. Gosto de você, dona dos meus desejos. Vem que te quero, ai amor. Me dá um beijo, beija a flor. Tigui tigui tip, eu. Tigui tigui tip, eu. Tigui tigui tip, eu. Tigui tigui tip, eu. Que lavam seu rosto de mel, são gotas pra te molhar. Sem essa de cara amarrada, se tudo está certo, eu vou te amar. Gosto de você, amor. Como é bom te ver, dona dos meus desejos. Um ano é lindo ter você, doce princesa. O tudo e nada podem acontecer, bela beleza.